amor. O amor com quem tanto sonhei. Estou feliz, muito feliz, muito feliz. A chave do céu encontrei. Meu coração pode voar no céu.